Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio. Diga Cornélio. Cornélio era centurião da corte chamada italiana. Centurião é um líder de soldados que normalmente tem 100 soldados, uma legião de 100 soldados debaixo do seu comando. Um centurião. Olha o que diz o versículo 2 a respeito de um soldado romano, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Imagina o seguinte, irmão, o soldado romano era um sujeito mau. Roma era um império que saía quebrando tudo, conquistando tudo, e eles eram soldados violentos. Foram eles que distribuíram ou divulgaram ou executaram em tantos lugares uma forma de condenação chamada crucificação. Eles tinham isso da melhor forma, e eu creio que não existe outro povo, e não existiu depois deles, ninguém que pudesse criar a estrutura tão perfeita, tão detalhada, tão violenta de condenação como a crucificação na qual Jesus foi crucificado. O nível de brutalidade, o nível de arrogância de um império como esse, houveram outros impérios, mas um soldado romano era o cara assim, cheio de poder, era um sujeito ímpio, era um sujeito incrédulo, era um sujeito profano. A cidade de Cesareia, lá na orla do mar Mediterrâneo, perto de Tel Aviv, aquela cidade foi construída com tudo que você possa imaginar de promiscuidade, de coisas mundanas, a ponto dos judeus, a ponto dos discípulos do Senhor, das pessoas que moravam em Jerusalém e temiam o Senhor, nem chegar perto daquela cidade, tamanha a promiscuidade, o mundanismo. Assim eram os romanos daqueles dias. E um soldado romano, fora de casa por muito tempo, e apenas com a missão de, com brutalidade, com violência, conquistar e oprimir os povos, ele não podia ser uma pessoa tão assim maravilhosa e atraente, querida, mas Cornélio, soldado romano, chefe de pelo menos 100 soldados, líder, ele era um homem diferente. Ele não era judeu. Ele não era evangélico. Ele não era convertido a Jesus. Ele não era religioso. Ele fazia parte daquele universo romano que não era bem visto por nenhum dos povos que haviam sido conquistados e eram violentados. Mas Cornélio era piedoso, cheio de amor. Isso vai contra o normal de um soldado romano naqueles dias. Ele era temente a Deus. Isso vai contra o nosso conceito, porque o nosso conceito é que uma pessoa assim, fora da nossa realidade religiosa, ela não teme a Deus. Mas ele era um romano que temia a Deus. Ele era um soldado romano que temia a Deus. E com toda a sua casa. Agora, ele tinha o seu soldo, ele tinha o seu poder, ele tinha o seu padrão de vida, ele tinha o seu governo, ele tinha toda a sua realidade de ostentação e poderio, mas a Bíblia diz que ele continuamente dava esmolas. E ele dava esmolas ao povo, não eram aos outros soldados romanos, não eram aos seus concidadãos, porque ele estava em terra estranha, eram aos pobres judeus. Quem sabe pobres gregos que moravam por ali, quem sabe pobres sírios que moravam por ali, mas a maioria eram pobres judeus, e ele semeava ofertas. Um soldado que naturalmente na situação dele seria um cara bruto, insensível, aqui não. Cornélio dava esmolas e fazia de contínuo orações a Deus. Versículo 3. Este, quase à hora nona, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Cornélio, fixando nele os olhos, e muito atemorizado perguntou: quem é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Esse versículo, ele nos obriga, de uma forma tão delicada, mas ele nos obriga a mudar a nossa forma de pensar acerca das pessoas. É muito simples para nós termos um estereótipo, nós termos uma formatação instantânea de uma pessoa por alguns atos ou por alguns procedimentos dela da primeira vez. Então, a gente vê uma pessoa fazendo alguma coisa, a gente já rotula aquela pessoa e, para o resto da vida, a gente fala assim: aquela pessoa é assim. Esses dias, esse ano, em Israel, uma das experiências mais fortes que o Senhor me deu no relacionamento com muitas pessoas, em situações muito diferentes para mim, foi o Senhor falou consigo: todas as vezes, descarte as primeiras impressões. Descarte as primeiras impressões. Não crie um estigma, um preconceito, uma ideia dessa pessoa só porque ela está fazendo isso, só porque ela é assim, só porque ela se veste assim, só porque ela fala assim. Não faça isso. Seja uma pessoa inteligente. Você só vai saber como alguém verdadeiramente é se você tiver relacionamento com ela. Possivelmente, muitos de nós, vendo Cornélio como um soldado, um centurião, um chefe, um líder, conquistando e saindo com tanto armamento e com tanto poderio e com tanta brutalidade, a gente, de forma alguma, ia acreditar que um anjo do Senhor chegou para ele e falou assim: meu filho Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido à memória de Deus. Da mesma forma que a gente olha algumas pessoas hoje, e porque elas são de outra religião, ou porque elas não são do nosso jeito, ou porque elas não são da nossa forma de viver, ou porque elas apresentam algumas coisas diferentes da que a gente imagina, a gente pensa, a gente sonha, a gente projeta, a gente não dá tanta atenção. Mas Deus não age assim. Deus olhava para esse homem e falou assim: esse homem, eu preciso dele. Esse homem, ele ora. Esse homem dá esmolas. Esse homem é piedoso. Esse homem é temente a Deus. Então o Senhor enviou um anjo. E ele se assustou. O que é isso, Senhor? Ele não chamou de... O que é isso, coisa? Assombração. O que é isso? Ele disse: o que é isso? Senhor. Ele já sabia que era algo da parte de Deus. Versículo 5: agora envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou dois de seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta. Tendo fome, quis comer, e enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de espírito. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia como um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra. No lençol havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz e disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi essas coisas. Algo comum e impuro, imundo, eu não como isso. Versículo 15: segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro meditando acerca do que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão. Chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Simão, 3 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. descendo Pedro para junto dos homens, disse: sou eu a quem procurais. Você consegue imaginar isso? Pedro era um judeu, muito religioso, muito temente a Deus, e o judeu sabia: eu não posso me contaminar. O judeu não comia qualquer animal, o judeu não comia qualquer alimento, o judeu não andava com qualquer pessoa, o judeu não se envolvia com nada que não fosse absolutamente da palavra do Senhor, santificado, consagrado, e eles não se misturavam por nada. E na visão Deus mostrou a ele animais que para eles até hoje são impuros e eles não comem. E Deus disse a ele assim: não rejeites o que eu estou fazendo. O texto poderia ser da seguinte forma: pare de ser preconceituoso. O texto poderia ser assim: pare de ser uma pessoa que só faz tudo de um jeitinho só, deixa eu mudar as coisas de vez em quando. O texto poderia ser: Pedro, pare de ser uma pessoa que só aceita as coisas do jeito que você está acostumado. Pedro, pare de ser uma pessoa que só aceita as coisas do jeito que você acha que é certo. Não rejeite seu alimento. O lençol subiu, aquela visão cessou, e Deus falou comigo: agora você desce, porque tem três homens chegando, e olha, ouça esses três homens e vá com eles, porque sou eu que estou trazendo esses três aqui. Então, Pedro desce, e antes que os homens perguntassem qualquer coisa: é o senhor que é o Pedro? Essa que é a casa do Pedro? O Pedro virou para os três e falou assim: sou eu que sou Pedro, e eu tenho que ir com vocês, eu já sei de tudo, Deus mandou. Nós andamos por aquele trecho, não a pé, nós fazemos de ônibus, são 70 quilômetros, a gente visita a cidade de Jope, pegamos o ônibus, passeamos ali na cidade de Jope, um lugar lindíssimo, lindíssimo, à beira do Mediterrâneo. Em março, se Deus permitir, nós vamos de novo, você pode ir a Jerusalém conosco, a Israel. E aí nós pegamos o ônibus e vamos de Jope até Cesareia, onde era a cidade de Cornélio. Aqueles homens andaram esses 70 quilômetros no sol, na areia do deserto, no calor. Deve ter sido um dia e meio de viagem. E na hora que eles estão chegando na casa, eles são surpreendidos com o próprio Simão. Falou assim: ei, eu sei quem são vocês, eu sei quem vocês estão procurando, e isso é de Deus mesmo, é para eu ir com vocês. Que história linda, que experiência linda. Gente, que coisa interessante, o que, que Deus está fazendo? Então, no versículo 22, eles responderam: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um anjo santo que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando para dentro, os recebeu, e no dia seguinte, Pedro foi com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. No dia imediato, dia seguinte, chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Entrando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou, mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto: por que razão mandaste chamar-me? Pedro já tinha experimentado uma das maiores intervenções de Deus na vida dele. Ele já tinha recebido o Espírito Santo. Pedro já tinha recebido de uma manifestação sobrenatural, e quando nós lemos a palavra, nós descobrimos com facilidade que os judeus tinham convicção que o evangelho era só para eles, para mais ninguém. Seria impossível Pedro ir a Cesareia. E ele já chegou e falou assim: o senhor sabe que eu não posso estar aqui, eu não posso me misturar com vocês, eu nem poderia vir aqui, o judeu não vem nessa cidade, essa é uma cidade promíscua, mas Deus falou para eu vir, para eu estar com você. Deus falou que essa obra é dele. Então, o Senhor foi trazendo revelação, entendimento a Pedro e a Cornélio. Chamando-os para dentro, os recebeu, e no dia chegaram lá. Versículo 25, Pedro saiu, Cornélio recebeu, prostrou-se e adorou, Pedro disse, não, eu não sou Deus, eu sou como você. Não é lícito um judeu juntar-se aos estrangeiros. E Cornélio disse a ele, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona, que é 15 horas. De repente, diante de mim, se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia a Jope a chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, esse está na casa de Simão, o curtidor, junto ao mar. Imediatamente mandei chamar-te e bem fizeste em vir. Agora estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo o que te foi ordenado pelo Senhor. Abrindo Pedro a boca, disse, na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Aqui tem um segredo. Jesus tinha 12 discípulos. Mas algumas das experiências mais tremendas Jesus teve com 3 discípulos. Quais discípulos? Pedro, Tiago e João. Se um dos outros discípulos fossem meio dodóizinhos, como muita gente hoje é, e tudo se sente assim, rejeitado. Me chamou. Tem gente que é assim. Se um deles fosse assim, eles estariam reclamando. Eu não sei por que Jesus só fica com Pedro, Tiago e João. Por que não me levou? Mas o Pedro, aí, dendezinho, queridinho de Jesus. E talvez até tivesse isso mesmo. Se você é assim, joga isso fora, irmão. Vai viver, vai ser feliz. Mas tinha 3 que andavam mais perto. Será que Jesus tinha preferência pelos 3? Ou será que esses 3 não faziam questão de servir mais, de estar mais perto, de ir em mais lugares com Jesus? E outro detalhe, dos 3, a Bíblia diz que tinha um que deitava no ombro de Jesus, que Jesus amava. Aqui está falando que Deus não faz acepção de pessoas. Mas, que ele recebe. Ele recebe de uma forma maravilhosa, lhe é agradável aquele que em qualquer nação se aproxima. Diga, eu quero ser um desses. Um desses o quê? Você quer ser um desses o quê? Hã? Você sabe por que alguns filhos são mais dengosos, alguns filhos são mais, assim, acariciados pelos pais, você sabe por quê? Não é porque o pai ama mais um ao outro, mas é porque tem alguns que chegam junto. E eu quero dizer a você que você pode chegar junto. Deus não faz acepção de pessoa, mas lhe é agradável aquele que ousa chegar mais perto. Senhor, eu quero ser assim, porque eu estou entendendo que Cornélio era um sujeito para estar longe, para estar distante, mas ele não se importava, assim, eu quero mais de Deus, e ele orava, e ele buscava, e ele dava suas esmolas, ele era piedoso, eu quero mais de Deus, e Deus falou com ele, Deus falou com Pedro, aquele que lhe é agradável, aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Versículo 36. Conheceis a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. A este mataram, pendurando-o num madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas de Deus antes ordenadas. a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos seus pecados pelo seu nome. Dizendo Pedro ainda estas palavras. Leia o versículo 44. Dizendo Pedro ainda estas palavras. Preste atenção comigo. Eu estou pregando. Normalmente, depois da pregação, é que vem o quê? Uma oração. Que vem um apelo. Que vem uma oportunidade. Pedro ainda estava pregando. Pedro estava relatando ainda o testemunho do que havia acontecido com Jesus, de que Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado. Pedro ainda estava... Cornélio não tinha levantado a mão ainda, não. Cornélio não tinha dito ainda assim, ah, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Cornélio era um centurião romano. Nós olharíamos para Cornélio hoje e nós falamos assim, esse cara precisava se converter. Tomara que na hora do apelo ele vá lá à frente, ele tem que se converter. Eu quero ver ele chorar, eu quero ver, vai ter que se converter, vai ter que parar com aquilo, vai ter que parar com aquilo outro, vai ter que parar com aquilo outro, vai ter que mudar de vida nisso aqui, vai ter que mudar de vida. Mas não, Pedro ainda estava falando de Jesus. Pedro ainda estava testemunhando acerca do Senhor. Versículo 44. Dizendo Pedro ainda essas palavras, olha o que aconteceu. Espírito Santo, só tinha que ter esperado ele chegar no apelo, só tinha que ter esperado ele levantar a mão, mas o Espírito Santo caiu sobre ele e sobre todos os que o ouviam. Os fiéis, os outros judeus, aqueles que eram da circuncisão, nós poderíamos entender isso aqui da mesma forma, sem nenhum problema, sem nenhum erro. Aqueles que só tinham o jeito judaico de viver, aqueles que achavam que o evangelho era só para eles, ficaram maravilhados de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Claro, o Senhor não faz acepção de pessoas. Você não precisa ser evangélico, mas ele se sente agradado quando alguém chega perto. Eu quero mais de Deus. Versículo 46, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Então mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhes rogavam que ficassem por eles, com eles alguns dias. Deus mudou a ordem toda dos crentes. Glória a Deus! Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode ser quem você é. Talvez você tenha vindo aqui hoje a convite de alguém, para uma oportunidade, de algum convite que alguém te fez, e você talvez esteja se sentindo na igreja evangélica, mas eu quero dizer a você que você não está na igreja evangélica, você está num auditório onde se reúnem pessoas que verdadeiramente querem buscar o Senhor, e Deus está nesse lugar, e o Espírito Santo pode se derramar sobre você hoje e te encher do poder, e te encher da glória, e te encher da presença dEle, e mudar a sua história, e mudar a sua vida. Deus pode fazer isso com você. Segundo o texto que lemos, a única coisa que o Senhor destaca é que ele não faz acepção de pessoas, mas lhe é agradável aquele que o busca. Lá na frente, Paulo diz assim, o Senhor é galardoador dos que o buscam, porque aqueles que creem mesmo, que entram na presença dele, precisam ousar com fé, certos de que Deus há de recompensar todos aqueles que se lançam na presença de Deus. Eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero mais de Deus na minha família. Eu quero mais de Deus no meu casamento. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. O dia de hoje é o dia do Espírito Santo. Eu e você não somos um ser carnal apenas. Nós estamos temporariamente num templo, num habitáculo carnal. Mas eu e você somos um ser espiritual. A maior luta não é que você sente falta de algum recurso ou de algum carinho, a maior luta é que eu e você, como seres espirituais, estamos presos a uma natureza carnal, terrena, pecaminosa, contaminada, limitada, lutando nessa vida, mas nós não temos nada a ver com essa vida terrena contaminada. Nós somos um ser espiritual que nascemos para Deus, para viver a eternidade. Se fôssemos para viver nessa terra, como Deus realmente colocou Adão e Eva, era para viver no Éden. E enquanto vivemos nessa terra, com tudo tão difícil que está à nossa volta, só há um jeito de viver, cheio do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes. E Jesus diz assim, eu vou para o Pai, eu preciso ir. E os discípulos queriam, Jesus, fica mais, Jesus, fica, não vai não, Jesus. E Jesus falou assim, gente, eu tenho que subir, eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, Ele não vai mandar o Consolador. Mas se eu for, eu vou rogar ao Pai, eu vou dizer a Ele, Pai, envia o Espírito Santo. O sangue de Jesus já estava sobre os homens que creram, está sobre nós que cremos, então nós, eu e você, podemos receber o Espírito Santo. Ele disse, Pai, envia o Espírito Santo, agora por causa do meu sangue sobre os homens, o Espírito do Senhor pode descer e pode habitar entre eles, pode habitar neles. E a palavra do Senhor diz que no dia de Pentecostes, Deus respondeu à oração de Jesus e enviou o Espírito Santo. É literalmente isso, Espírito Santo, agora você vai descer e você vai ficar no lugar de Jesus. Você é o outro, da mesma espécie, você é o Consolador, você é o mesmo de nós, você é o meu Espírito, e você vai descer, Espírito Santo, e você agora vai habitar dentro das pessoas. E eu quero dizer àquelas pessoas que eu não faço acepção de pessoas. Pode ser Cornélio, pode ser um centurião romano, pode ser qualquer um, em qualquer nação, aquele que me busca vai me encontrar e eu vou derramar o meu Espírito sobre ele. E Jesus diz assim, olha, quando vier o Consolador, ele vai ensinar você todas as coisas. Está difícil a matemática? Ele vai te ensinar a matemática. Está difícil a profissão? Ele vai te ensinar a profissão. Está difícil acertar o caminho da vida profissional? Ele vai te ensinar o caminho. Está difícil ensinar, está difícil caminhar como marido, como esposa, cuidar dos filhos, administrar as finanças? O Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas, Ele vai te ensinar toda a verdade, Ele vai te conduzir a toda a verdade, e mais, Ele ainda vai te lembrar tudo o que o Senhor tem ensinado. Conta com o Espírito Santo, Ele vai ser o seu melhor amigo, Ele vai ser aquele com quem você pode conversar todos os dias, em todo momento. Você só precisa crer. Ele não faz acepção de pessoas, Ele não diz que vai para um e não vai para outro, mas Ele vai para aquele que diz, eu quero. E nessa noite, eu e você podemos dizer ao Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E eu convido você a se colocar de pé, levantar a sua voz, levantar as suas mãos e falar, Senhor, o Senhor não faz acepção de pessoas. Eu não precisava ser certinho, eu não precisava ser bonzinho, eu não precisava ser da religião A, B ou C, eu não precisava estar assim ou estar assado. Eu só quero uma coisa, eu quero o Espírito Santo. Cornélio tinha alguns sinais interessantes, importantes. Temente a Deus. Você pode dizer, Senhor, eu temo o Senhor. Tu és tudo para a minha vida. Eu não quero outra vida, senão a vida do governo do Senhor sobre mim. A Bíblia diz que Cornélio dava esmolas aos pobres. Senhor, eu não quero ser uma pessoa que só pensa em si mesmo. Eu não quero ser uma pessoa que vai sair amanhã, segunda-feira, para trabalhar, e vou trabalhar a semana inteira só para eu ter meu dinheiro, meus recursos, minhas necessidades, conquistar, construir, comprar. Não, eu não quero. Eu quero ser uma pessoa como Cornélio, que olha para as pessoas à volta. Esses não são sinais religiosos. Esses são sinais de caráter de alguém que ama as pessoas. Frutos do Espírito. Cornélio ia para diante de Deus e fazia suas orações de contínuo. Senhor, eu quero buscar a Tua presença todos os dias. Eu não quero sair daqui e chegar em casa, vou assistir minha televisão, amanhã eu vou trabalhar e vou para o futebol, e vou para o esporte, e vou para isso, vou para aquilo, e quem sabe domingo que vem eu volto de novo para o culto. Não, eu quero ter uma vida de relacionamento com o Senhor, eu quero orar ao Senhor, eu quero conversar com o Senhor, e eu quero ser como Cornélio, alguém sensível, piedoso, e eu quero, Senhor, me aproximar de Ti. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Levante as suas mãos. Levante a sua voz, tenha os seus olhos fechados e não distraia por nada, não preste atenção em mais nada à sua volta. E comece a pedir a Ele, Espírito Santo, eu estou falando com o Senhor. Se há alguma coisa que me impede na minha mente, no meu corpo, na minha alma, derrama o Teu sangue sobre mim, purifica-me dos meus pecados, limpa-me e serei limpo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, eu desejo, Pai. Ore a Ele, declare a Ele, fale com Ele. Espírito Santo, derrama sobre mim o Teu poder. Vem habitar dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher do Teu poder. Espírito Santo, eu quero o Senhor. Eu quero, meu melhor amigo. Espírito Santo, eu quero que o Senhor seja o meu melhor amigo. não vai acontecer nada de místico, nada de especial, só porque hoje é o dia de Pentecostes, o Senhor já foi dado ao homem. Mas eu quero fazer desse dia um dia especial. Eu quero ser mais cheio do Senhor. Eu amo o Senhor. Eu busco o Senhor. Eu não quero andar nessa terra segundo os meus pensamentos. Eu não quero andar nessa terra segundo o costume dessa sociedade. Eu não quero apenas lutar a vida que todo mundo tem que lutar por aí. Eu quero, Senhor, ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero, nessa noite, Senhor, uma experiência profunda com o Teu Espírito Santo. Eu quero. Levante a sua voz, fale com Ele ao seu tempo. Fale para Ele. Tenha os seus olhos fechados. Fale com Ele. Lembre-se, Deus disse: eu não faço acepção de pessoas. Seja quem você for, eu quero me derramar sobre você. E através de Jesus Cristo, do seu sangue derramado, Ele abriu um caminho de acesso ao Pai, para mim e para você. O caminho de acesso não é a igreja A, B ou C. Não é a liturgia A, B ou C. O caminho de acesso não é o conjunto de regras que eu pratico, que eu busco e tento fazer. O caminho para Deus se chama Jesus Cristo. É o caminho aberto pelo sangue do Cordeiro. Está aberto para mim e para você e para qualquer pessoa em qualquer nação que decide se aproximar dEle. Ele não faz acepção de pessoas. Então nessa noite eu te convido a ser como Ele. Eu também não faço, Senhor, acepção de nada. Eu quero tudo que vier do Senhor. Eu quero o Teu Espírito Santo. E se você nunca disse isso publicamente, se você nunca se manifestou publicamente dizendo: eu quero ser cheio de Deus. O centurião Cornélio precisou obedecer uma direção do Senhor, manda chamar Pedro. Ouça o evangelho através de Pedro. Você está ouvindo o evangelho do Senhor Jesus Cristo nesta noite. O Senhor está abrindo as portas para você. E se você nunca declarou publicamente: eu quero receber mais de Deus, eu quero ser cheio de Deus, esta noite você tem a oportunidade. Com seus olhos fechados, eu te convido a levantar a sua mão e dizer: eu quero receber a Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu declaro isso pela primeira vez: eu quero receber a Jesus como meu Senhor e Salvador. Levante bem alta a sua mão. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser uma nova criatura. Levante a sua mão e diga isso a Ele: eu quero, Senhor. Pode levantar a sua mão. Pode declarar: eu quero, Senhor, eu quero mais de Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu sou como Cornélio, eu sou temente a Deus, eu faço minhas orações, eu dou minhas esmolas, eu busco a presença de Deus, mas eu quero mais. Nessa noite eu quero ser cheio do Espírito Santo. E como o Espírito Santo veio sobre Cornélio e sua família naqueles dias, naquele dia, eu quero ser cheio hoje do Espírito Santo. Se você está dizendo isso pela primeira vez, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você está com um familiar, com um amigo, com um convidado que está falando isso pela primeira vez, vem com ele aqui à frente, para que ele não seja constrangido por nada, para que ele não se atemorize por nada. Venha com ele aqui à frente e nós vamos orar por você e nós vamos pedir que o Espírito Santo se derrame sobre a sua vida. Eu convido você que diz isso pela primeira vez, você pode vir aqui à frente e nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar pela sua vida. Oh, Senhor Jesus. Quero pedir mais algumas irmãs que venham ficar do lado dela aqui. Tem mais pessoas que levantaram a mão. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero experiências profundas com o Espírito Santo. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu declaro isso publicamente. Eu confesso isso diante dos homens e diante de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Cornélio chamou sua família. A Bíblia diz nesse texto que haviam muitas pessoas naquela casa. A Bíblia diz que Cornélio chamou seus amigos, seus vizinhos, seus familiares. E a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre muitos naquele dia, naquele lugar. E eu quero abençoar a sua vida. Vem aqui bem à frente, venha com ele, com ela, Kelly. Fique aqui. Mais algumas irmãs. Eu quero pedir alguns irmãos da oração, dos líderes que estejam aqui cercando essas vidas. Eu quero chamar o Guilherme. Vem aqui, Guilherme. Vem aqui, Josué. Vem aqui, Claudinho. Vem aqui. Eu quero, Guilherme, que você vá lá e traga seus pais. São eles que estão aqui? Eu quero orar por você e seus pais. Venham aqui. Quero pedir Isaac e a Tânia que cerquem a vida deles aqui. Se você nunca declarou publicamente, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo e ser cheio do Espírito Santo. Eu quero, como aquele homem, centurião romano, mas que temia a Deus como eu temo a Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Vem aqui, Isaac, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, venham vocês aqui à frente, venham com eles aqui à frente. Eu tenho uma convicção no meu coração. Eu tenho uma convicção no meu coração. Deus tem um chamado para a vida de vocês. Eu não estou falando de um chamado de mudar de religião, de ser da nossa religião. Deus tem em vocês, como Cornélio, pessoas que temem a Deus. E Ele quer abrir o entendimento da palavra de Deus para vocês. E Ele quer encher vocês do Espírito Santo. Deus está fazendo uma obra transformadora na vida, na família, na história de vocês. E vocês terão uma experiência tão profunda com o Espírito Santo, que vocês sairão testemunhando disso para muita gente. E através de vocês, muitas pessoas serão tremendamente abençoadas. Vocês terão um encontro pessoal e uma experiência de enchimento do Espírito Santo, como Cornélio teve. E nós ministramos isso sobre vocês e abençoamos vocês. Nós não temos dúvida disso. Em nome do Senhor Jesus, recebam nesta noite. Receba nessa noite. Receba você no seu lugar. Não fique onde você está. Se algo arde no seu coração, não fique onde você está. Eu convido você a vir aqui à frente e se soltar diante de Deus. Eu quero uma experiência profunda de enchimento com o Espírito Santo, como eu nunca tive. Talvez você tenha certeza da sua salvação. Talvez você tenha certeza de que já entregou sua vida a Jesus Cristo. Mas nessa noite você reconhece: eu preciso ser visitado, inundado, batizado pelo Espírito Santo. E eu quero isso nessa noite. Eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu peço os líderes de célula, os irmãos da intercessão, que estejam aqui orando por todos que estão aqui à frente. Em nome do Senhor Jesus. Vem cá, Gardênia, vem cá, Osias. Vem aqui à frente. Se você fala em outras línguas, eu convido você a levantar a sua voz e adorar ao Senhor em outras línguas. Se você ainda não fala, mas crê que o Espírito Santo está dentro de você, pela fé, levante a sua voz e fale em outras línguas. Se você crê que o Espírito Santo está dentro de você, levante as suas mãos, levante a sua voz e comece a profetizar que todas as cadeias, todos os grilhões, todos os principados e potestades, espírito das trevas, todo domínio do inferno, todo domínio das trevas que prende qualquer pessoa nesse lugar, agora está debaixo do fogo, do sangue, do poder de Jesus Cristo. A sua vida está debaixo da presença do fogo e do poder de Jesus Cristo. Que não haja ninguém, que não haja ninguém que seja intocável, que não haja ninguém insensível ao Espírito do Senhor nesta noite. E como sopro, como vento impetuoso, o Espírito do Senhor passeie nesse lugar, e visite cada um de nós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, tu és aclamado, tu és invocado, tu és adorado nesse lugar. Venha com curas. Passei os anjos do Senhor curando as pessoas nesse lugar, libertando as vidas nesse lugar, trazendo do temor de Deus nesse lugar, trazendo como veio sobre Cornélio, como veio sobre Pedro, o temor do Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo. Ana Luísa, você é uma princesa de Deus. O Senhor está me mostrando o quanto você é querida e preciosa para Ele. O quanto Ele te deu de dons, de graciosidade, para você ser cheia do Senhor. O Espírito do Senhor está me mostrando que alguns dardos do inferno vieram contra vocês para te oprimir, para te bloquear, para te impedir, e o Senhor está retirando isso de vocês, e o Senhor está te fazendo uma menina ousada, intrépida, inteligente, cheia do Espírito do Senhor, e você, na ousadia do Espírito Santo, vai sobressair, vai ser levantada por Ele na escola, no estudo, na inteligência, no meio da família. Você nunca será submetida a complexos. Você nunca ficará privada e limitada a nenhum sentimento ou nenhum pensamento de um dardo que o diabo lançou, de achar, de pensar, de ouvir de alguém, nada que te limite. Você está sendo revestida do Espírito Santo nesta noite. O Senhor está curando o seu coração. O Senhor está enchendo de graça, de luz. E o Senhor está declarando sobre você unção do Espírito Santo. Nós te abençoamos nesta noite em nome de Jesus. Nós ministramos sobre você. Ministra o Espírito Santo sobre ela. Em nome de Jesus. É a obra que o Senhor está fazendo na vida de vocês nesta noite. O Espírito do Senhor está aqui. Convido você a levantar a sua voz e glorificar a Ele. Se você precisa de oração, ore com quem está ao seu lado. Se você sente que você está privado de um mover do Senhor, de um toque do Senhor no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, diga a Ele: Senhor, eu quero o Espírito do Senhor fluindo na minha vida nessa noite. Eu quero ser liberto, eu quero ser tocado, eu quero ser inundado da Tua presença, eu quero ver a Tua face, eu quero me alegrar no Senhor, eu quero andar no Teu caminho, eu quero ser cheio do Espírito Santo nessa noite. Espírito Santo, meu melhor amigo, eu chamo o Senhor, eu te convido, vem sobre mim, Espírito Santo.